Eu escondi drogas na Mona Lisa. Fazer um furo no quadro e cheirar. Eu escondi drogas na Mona Lisa. Drogas na Mona Lisa. Drogas na Mona Lisa.